Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Às vezes nós nos atrapalhamos com a tecnologia, não é isso? Que embora nós estejamos familiarizados, ela sempre nos traz uma experiência nova. Mas é sempre uma alegria estarmos aqui. É sempre uma satisfação retornarmos aqui, porque nos sentimos muito bem acolhidos, amorosamente recebidos pelos companheiros encarnados e os nossos irmãos desencarnados que nos recebem com tanto amor. E é assim que nós nos sentimos em cada casa espírita que vamos, porque percebemos a presença amorosa dos benfeitores que nos acolhem tão gentilmente, tão amorosamente, apesar das nossas limitações espirituais, apesar do grande esforço que ainda temos que realizar por compreender um pouco as leis espirituais da vida. E nessa busca desse conhecimento é que temos feito pesquisas, buscado conhecimento que possa nos iluminar e assim compartilharmos também com os nossos irmãos de evolução aqui na Terra. E nesta noite vamos refletir, vamos pensar sobre o poder das palavras. Palavras que tantas vezes nós pronunciamos sem maiores reflexões. Palavras que tantas vezes nós pronunciamos sem entender exatamente o alcance que elas terão na vida. Quando se fala em poder das palavras, muitas ideias vêm à mente. Será que existem palavras? Palavras que tantas vezes nós não sabemos o alcance que elas têm. Palavras que nós não imaginamos o que elas podem estar produzindo na vida. E muitas vezes nós, quando refletimos sobre o tema, o poder das palavras, nós pensamos, será que tem um poder além que nós poderíamos usar a nosso favor? Será que as palavras poderiam ser utilizadas de uma forma, entre aspas, mágica, que produziriam resultados extraordinários? Vamos ver se ao final desta palestra nós conseguimos ter uma resposta a respeito disso. Mas as palavras, como nós já vamos percebendo pela nossa experiência, pela nossa vida, elas têm um poder, sim. Elas nos influenciam e nós influenciamos pessoas diariamente através das palavras. Nós temos que levar em conta, então, que as palavras têm uma grande influência sobre as pessoas no meio onde nós vivemos, porque ela cria uma impressão a respeito de nós nas outras pessoas, ou cria uma impressão nas pessoas a nosso respeito. Aquilo que nós falamos diariamente reflete no mundo interior de cada pessoa que convive com a gente. E eles passam a criar uma imagem a nosso respeito a partir do que nós falamos e daquilo que nós não falamos também. Então, nesse sentido, a palavra ela tem um poder grande em nossas relações. Assim como as pessoas são conhecidas por nós, também por aquilo que elas falam. Nós temos uma tendência a evitar certas pessoas a partir de um conhecimento superficial que nós temos a respeito delas por aquilo que elas falam, pelas opiniões que elas emitem, pelos valores que elas transmitem pelas suas palavras. E nós podemos estar criando em nossa vida uma forte rede de relações a partir do que nós estamos falando. Podemos conquistar amigos ou podemos conquistar até mesmo inimigos. E quando pensamos em palavra, inicialmente pensamos na palavra que falamos, nessa que nós estamos agora pronunciando. Mas a palavra escrita também está dentro dessa ordem de influência que nós estamos vendo. Aquilo que nós também escrevemos, e hoje as redes sociais nos permitem uma conectividade com pessoas de diferentes localidades, que têm diferentes ideias, que têm valores diferentes dos nossos, que têm opiniões divergentes, e nós percebemos que por esses meios eletrônicos nós também podemos atrair a simpatia ou até a fúria das pessoas. Então a palavra ela tem um poder muito grande de direcionar a nossa vida, como nós vamos ver. E nas nossas relações, esse poder se evidencia muito fortemente. Então nós vamos considerar isso, que nós estamos criando nas outras pessoas uma impressão sobre nós. Alguém pensaria assim, mas eu não devo me importar com o que os outros pensam. Deve sim. O seu ambiente de trabalho, se criarem um conceito a seu respeito negativo, na primeira ordem que tiver de corte de pessoal, você, por não ser bem visto, por não ser querido, poderá ser cortado. É óbvio que esse não é a única razão, mas é um fator preponderante. Muitas vezes uma pessoa não será considerada um amigo leal e sincero, por quê? Ele fala demais da vida dos seus amigos. Os outros que o conhecem falando desse amigo o tempo todo, vai classificá-lo como alguém pouco confiável. Então, também na vida que nós temos entre os nossos amigos, os nossos familiares, o que nós falamos está revelando para as pessoas o que nós somos. E, de alguma forma, está criando nessas pessoas estímulos contrários ou a nosso favor. Então, nós temos sim que nos importar com a impressão que nós estamos criando nas outras pessoas, porque nós podemos estar criando obstáculos para as nossas realizações nessa vida. Nós podemos criar impedimentos para alcançar aquilo que nós temos que realizar, porque nós vamos afastando da nossa convivência pessoas que seriam decisivas para essas realizações. E nós temos que lembrar uma frase de André Luiz, muito importante, que ele disse lá no livro Sinal Verde: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. É uma realidade que sintetizamos dessa frase, então, disso que expomos até o momento. Nós estamos subordinados a tudo que nós estamos falando na vida. Nós só dominamos aquela palavra que ainda não pronunciamos. A partir do momento que nós falamos, ela está desencadeando reações no mundo. E as palavras têm um poder tremendo em nossas relações. É muito comum nos nossos dias o chamado discurso do ódio. De tanto falarem a respeito de determinado grupo e de tanto insistirem sobre determinada conduta, postura, ideologia, posicionamento político, pode criar na coletividade a raiva, o ódio contra determinadas pessoas. Prestem atenção. Tudo que falam sistematicamente, classificando alguém, uma instituição, uma nacionalidade, um grupo, um partido, e aqui nós não estamos tomando hoje defesa de nenhum deles aqui no Brasil, porque todos eles, infelizmente, são muito criticáveis em muitos aspectos. Mas nós temos que considerar isso. Sempre que nós ouvirmos alguém insistentemente classificando uma pessoa ou um grupo sistematicamente como os grandes vilões, os problemas, aqueles que têm que ser eliminados, que têm que ser excluídos, isso é o que caracteriza o discurso do ódio. E no Brasil nós vemos que isso está se formando agora, isso que nunca existiu aqui. Existiam divergências, controvérsias entre grupos, sim, mas raiva entre pessoas porque elas têm um determinado posicionamento ou não, isso não existia no nosso país. E é algo que hoje está sendo semeado. Nós vimos e ouvimos isso acontecer em outros países, onde grupos se matam, se trucidam, porque têm posicionamentos diferentes, onde um persegue o outro, porque o outro tem crenças, posicionamentos políticos diferentes, tem uma ideologia diferente, então ele tem que ser eliminado. Como que as pessoas chegam a essa posição? É óbvio que existe um instinto, né? Existe a tendência primitiva de nós querermos atacar aquilo que nós imaginamos que é uma ameaça. Isso é um instinto que nós trazemos das eras mais primitivas da nossa evolução, de acreditar que temos que nos defender contra-atacando. Mas como que isso é despertado em nós? Através do discurso do ódio. Através da insistência de repetir sistematicamente que tal grupo é o grande culpado, que eles precisam ser perseguidos e eliminados. Talvez de toda a história da humanidade, o maior discurso de ódio que mais foi difundido foi o do regime nazista contra os judeus, que levou àquela barbárie toda que nós temos conhecimento, que levou a toda aquela situação tão dramática, onde milhares de pessoas sofreram de forma muito intensa. Foram perseguidos, foram espoliados, foram assassinados. E como que isso, como eles conseguiram fazer isso? Foi através de uma insistência de apontá-los como os grandes culpados pelos problemas políticos, econômicos que a Alemanha vivia naquela época. Conseguiram mobilizar a massa contra eles como? Através, óbvio que teve outros fatores, como o medo que despertaram nessas pessoas por ser um regime tão violento, mas o que realmente canalizou a energia das pessoas para se voltar contra eles foi isso. Foi de tanto falar que eles eram os culpados por todos os problemas que o povo alemão vivia naquele tempo. Então isso é o discurso do ódio. De tanto classificar alguém como o culpado, como o responsável e incitar a raiva das pessoas passam a ter uma reação agressiva e querem combater, querem eliminar aquelas pessoas. Então prestemos atenção em tudo que nos trazem de informações, de comentários, porque nós podemos estar permitindo que isso se instale no nosso país hoje, o tal discurso do ódio. Um outro aspecto que tem da influência das palavras, que eu chamaria de discurso do impossível, é algo que acontece talvez aí em muitas empresas, talvez você se sinta vivendo isso hoje. Insistem tanto que nós temos que alcançar resultados, metas, e dizem que nós somos capazes, e nós estamos recebendo tudo o que precisamos, e se nós estamos lá, nós temos que atender aquilo que nos é pedido, porque aí fora está muito difícil conseguir emprego, e falam tanto, insistem tanto, para que possamos trabalhar cada vez mais, e dar cada vez mais, em busca de metas, de resultados que nem sempre são alcançáveis. Sabe lá se essas pessoas não sabem isso, que realmente é algo inalcançável, mas insistem para extrair o máximo da energia, do trabalho das pessoas. Nós temos que tomar cuidado, porque essa pressão contínua que fazem sobre nós para obtermos resultados e dizendo que tudo depende apenas de nós, é algo muito problemático, porque gera uma angústia, gera um sofrimento muito grande. Quando nos sentimos excessivamente pressionados a darmos resultados que são evidentes, não serão alcançados. Então, exploram demais essa fala insistente para obter mais resultados do que nós podemos dar, que é para poder tirar o máximo de nós. Então, nós temos que observar também e não nos deixar levar por isso. Se nos insistem que nós temos que dar um resultado que nós percebemos que é inalcançável, vamos com tranquilidade. Vamos com naturalidade, sabendo que talvez seja uma estratégia perversa de controle sobre as pessoas. E não vamos entrar em embate, vamos fazer o nosso melhor, mas dentro dos nossos limites. Não permitamos que ninguém exija de nós mais do que nós possamos dar. E não vamos ficar aflitos, vamos confiar nas leis divinas, vamos confiar na justiça divina, que vai nos poupar se nós tivemos que passar por uma situação dessa, e nós não vamos perder o nosso emprego se não atingirmos a meta. E se perdermos, fomos para serem encaminhados para outras realizações. Não acumularmos em nós tanto sofrimento, tanta angústia, por tantas cobranças que insistem que nós temos que atender, com tantas demandas, com tantas exigências. Façamos tudo com calma, com tranquilidade, sem nos ferir e sem ferir as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas profundamente pressionadas, cobradas por falas às vezes ameaçadoras, intimidadoras, de chefias, de supervisores e tantas categorias aí acima, a pessoa fica agindo muitas vezes até sem ética, numa competitividade desleal com os seus colegas, agindo de uma forma desonesta com o seu cliente. Nós não podemos, para atender isso que nos pedem tão insistentemente, nós não podemos agir de modo desonesto. Aí alguém diria, ah, mas é para garantir o meu emprego. Veja, é melhor nós perdermos o emprego e conservarmos a nossa integridade ética, a nossa moral, nós sermos íntegros, honestos, do que nós entrarmos nesse jogo tenebroso que nós vivemos hoje, de obter resultados a qualquer custo, a qualquer resultado. Isso é muito grave e é muito problemático, porque o espírito, ao realizar isso e tendo já princípios adquiridos, ele está num processo de autoviolência, ele está trabalhando contra si mesmo, contra os seus valores, e é daí que surgem tantos problemas hoje que nós vemos, das pessoas se sentirem sobrecarregadas, sufocadas, angustiadas, entrando em quadros de depressão. Por quê? Porque estão sendo levadas a fazer coisas que não estão dentro dos seus princípios. Então, é aquilo que Jesus falou: mais importa o homem ganhar a sua alma do que perdê-la tentando ganhar o mundo. É isso que nós vivemos nos nossos dias. As pessoas estão sendo conduzidas a realizar e conquistar e amealhar riquezas e a gerar riquezas para os outros com um grande prejuízo espiritual para si mesmas. E isso traz consequências que refletem profundamente na vida do indivíduo. Ele se sente infeliz, sem paz interior. E nós, quando estivermos na liderança, conduzindo pessoas no processo de... conduzindo as pessoas dentro das empresas, dentro dos negócios, nós temos que agir com ética também. Não pressioná-los a terem resultados que não são vindos de um trabalho honesto. E incentivá-los, mas sem gerar essa angústia, essa pressão tão grande na vida das pessoas. Isso é fundamental. Só aí nós estaremos realmente evoluindo na nossa atividade profissional. Se nós tivermos ou agirmos de uma forma desonesta na nossa profissão, nós também estamos atrapalhando a nossa vida espiritual. Estamos barrando a nossa evolução. Ah, mas a competitividade é grande. É o desafio para as mentes do século XXI. Nós conseguimos manter competitividade, mas com integridade, com honestidade. Esse é o grande desafio do homem do século XXI que quer se espiritualizar. É ele manter-se íntegro em qualquer atividade que estiver fazendo. Não importa se é uma atividade simples ou a mais arrojada que o mundo empresarial pode ter, nós temos que agir com integridade e com ética. Outro aspecto, então, dessa grande influência das palavras é o reforço que nós temos de conceitos e crenças. É mais ou menos dentro daquela ordem do que eu falava do discurso do ódio. De tanto que nós falamos sobre algo, aquilo tende a se tornar uma verdade, tende a se consolidar como um fato. E nós podemos reforçar crenças, por exemplo. Quer ver uma crença que está sendo muito difundida nos nossos dias? Que nós não temos jeito no nosso país, que todos são ladrões, que todos são corruptos. E de tanto que nós falamos isso, nós estamos desacreditando. Veja, existem muitos corruptos e ladrões no nosso país. Mas quem governa aqui de verdade não são essas pessoas. Quem governa de verdade é a espiritualidade maior, que está deixando eles irem até um ponto. Mas chega um momento que eles vão lá e breca a ação das pessoas. E vai lá e muda, e conduz, e faz cair um e vem outro. E se ele não der certo, vai cair também. Porque o jogo de forças é muito intenso em torno do nosso país, porque ele é a pátria do Evangelho. Tem muita coisa querendo deter a evolução espiritual da Terra. E muita coisa querendo deter a evolução espiritual do Brasil. Mas nós que acreditamos que a espiritualidade maior está conduzindo tudo, nós não podemos duvidar do destino desse país. Ele será uma grande nação no futuro. Já é em partes, mas será. Mas nós temos que continuar acreditando e, sobretudo, falar para os jovens, falar para as crianças. Nós temos que tomar um cuidado tremendo, porque nós estamos, muitas vezes, querendo expulsar do nosso país as novas gerações, de tanto falar para ele que isso aqui não vai dar certo, que isso aqui nunca deu certo, que esse é um país ruim, esse é um país de atraso. Se você ficar falando isso, eles irão embora realmente. Ou os que ficarem estarão agindo muitas vezes de modo antiético para conquistarem alguma coisa, porque não vão acreditar que trabalhando honestamente vale a pena. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar colocando na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos alunos, dos mais jovens que nós influenciamos, a ideia de que esse país não tem jeito e que não vale a pena. E tem sim, gente. Nós evoluímos muito. Nós já não temos escravidão nesse país. Tem muita miséria social, tem muita exploração, tem. Mas nós não temos mais escravidão, evoluímos. Há uma série de direitos hoje duramente conquistados que há 100 anos atrás não existiam. Nós temos que ser honestos e considerar, o Brasil evoluiu nesses anos todos. Tem muito a melhorar ainda. E nós não estamos falando de política, de nenhum governo recente. Falamos do geral da nossa nação. Ela progrediu nesses 500 anos. Ela é uma nação jovem, ela ainda pode dar muitos resultados e dará. Então nós temos que continuar afirmando e acreditando nisso, sobretudo para os mais jovens, para que eles continuem trabalhando e desejando estar aqui. Porque se eles forem embora, aí que a nossa sociedade desmorona. se eles continuarem e acentuarem o processo de trabalhar, de viver de modo antiético, desonesto, aí é que as coisas vão piorar de verdade. Então temos que reafirmar os princípios do bem, os valores, a honestidade, tem que ser algo que nós vamos dizer que vale a pena sim. É mais demorado, mas é a conquista legítima que nós podemos alcançar. E nós vamos também, então, ao longo da vida, reforçando esses conceitos e crenças, e as nossas palavras influenciam profundamente o relacionamento familiar. E aqui nós vamos chamar a atenção, vamos nos demorar um pouco mais, porque é na família que está ali o nosso grande desafio espiritual da presente reencarnação. É no lar que nós temos ali as grandes realizações a concretizar. Vamos ver então como influenciamos isso. As palavras têm um poder tremendo no relacionamento familiar. Palavras, elas podem estabelecer laços de união, aproximar as pessoas, fazê-las se tornarem solidárias, companheiras, cooperativas. Qual a natureza dessas palavras? Palavras afetivas. Meu amor, meu bem, meu querido, minha querida. Os tratamentos afetuosos, até pronunciar o nome da pessoa numa entonação carinhosa, é uma forma afetiva de criarmos um vínculo com essa pessoa. Agora, se eu grito, se eu chamo a pessoa de modo áspero, de modo agressivo, se eu me refiro às pessoas da minha família de um modo áspero, agressivo, insensível, eu crio um distanciamento. Então, o afeto ele precisa transparecer em nossas relações. Independente dos problemas que nós tenhamos com as pessoas, se elas estão vivendo com a gente, é porque tem algum sentimento ali. E é ele que tem que preponderar nas nossas falas. Nós não podemos misturar, às vezes, uma contrariedade de uma situação e permitir que aquilo manche toda a nossa comunicação com a pessoa. Nós temos que isolar um problema criado, surgido com alguém, do nosso relacionamento com aquela pessoa. Às vezes é o nosso filho que fez algo ruim, algo que nós desaprovamos totalmente. E nós ficamos com raiva mesmo, porque ele foi e pegou algo de alguém que nós já explicamos milhares de vezes para ele, que não poderia pegar. Mas eu não posso ficar tratando ele, ou seu bandido, ou seu marginal, por que você está agindo assim? É a pior forma. A forma agressiva é a melhor forma de a gente afastar as pessoas do nosso convívio. Então nós temos que tratá-lo com carinho. Meu filho, por que você fez isso? O que aconteceu que te levou a isso? Me explica. Me permita te ajudar a entender e a mudar a sua atitude. Isso é uma forma positiva de você resolver um problema. Ou surge o problema com o marido. E a esposa começa a agredi-lo verbalmente. Você é um canalha, você sempre me prejudica, você sempre atrapalha a minha vida. É a pior forma de se relacionar com o marido. Ou o marido com a esposa, xingando-a, sendo áspero com ela, sendo agressivo, insensível. As pessoas precisam de palavras afetuosas. Precisam de carinho na comunicação também. Mesmo que estejam erradas. Porque esse carinho vai criar na outra pessoa a confiança, a proximidade. E é nessa proximidade e confiança que você consegue solucionar o conflito com essa pessoa. Consegue orientá-la. Consegue mostrar para ela que ela tem que ter novas escolhas. Então nós temos que repensar os nossos tratamentos dentro do lar. Temos que pensar também nas formas respeitosas. Há lares que os pais pensam que não tem problema falar coisas obscenas na frente dos filhos. Palavrões, xingamentos, nós não podemos permitir que isso se manifeste no nosso lar. Palavras chulas, palavras inferiores, palavras que exprimem ideias deprimentes, aquilo tudo que a gente percebe que é contrário ao estado do espírito elevado, ainda que a gente pense, a gente não pode permitir que elas sejam pronunciadas no lar, porque nós estamos influenciando negativamente a nossa família. E não podemos permitir os programas televisivos ficarem trazendo aquilo dentro do lar. Temos que cortar aquilo que traz coisas de natureza inferior, nós temos que realmente boicotar, não assistir, não tornar aquilo algo tranquilo de ser colocado na nossa casa. Não sei se vocês perceberam, mas as telenovelas vêm gradativamente trazendo os palavrões para dentro das casas. Antes, telenovela não falava de palavrão. Hoje elas pronunciam vários palavrões, várias expressões chulas. E a gente ouve aquilo, os filhos ouvem aquilo, e isso vai se tornando normal, vai se tornando comum. Quando nós percebemos que aquilo traz essa comunicação inferior, vamos barrar, não assistamos mais. Tem outras formas de entretenimento que podem não ser tão bonitas quanto a superprodução do maior canal do país, mas nós não merecemos aquilo espiritualmente. Temos que boicotá-los mesmo. E encher a caixa de mensagem deles lá no site deles, o e-mail deles, falando: nós repudiamos esse linguajar. A maioria das famílias brasileiras não querem ouvir isso. Ponha para sua mãe ouvir isso, não a minha mãe. Ponha para os seus filhos ouvir isso, não os meus. Nós temos que dar essa resposta para essas pessoas. Porque enquanto as pessoas que não gostam dessas coisas aceitam isso, eles se sentem livres para fazer o que quiserem. Quando tiver uma massa crítica de pessoas, e a maioria das pessoas nesse país são de pessoas que querem o bem, pessoas que querem a integridade. A maioria de pessoas nesse país são pessoas honestas. O dia que a gente começar a se posicionar sistematicamente e dizer: eu desligo o seu canal por causa disso, eles mudam a programação, sim. É que também tem uma parcela que aceita essas coisas. Então eles dão força a esses meios de comunicação. Então nós temos que nos posicionar também para ajudar a mudar essa comunicação aqui no Brasil. Nós não podemos esquecer, as emissoras de televisão no Brasil, elas são concessões públicas. Ela deveria ser um serviço público, não uma máquina de dinheiro para nenhuma corporação, para nenhum grupo econômico. Elas tinham que servir à educação, isso é previsto nas nossas leis maiores. Então elas muitas vezes distorcem, elas divergem desse objetivo. Quem tem que fazer isso voltar ao normal somos nós, como cidadãos, cobrando que eles façam essa mudança. Então não adianta apenas nós não falarmos palavrão em casa, não falarmos palavras de natureza inferior em casa e permitirmos que a televisão fale. Vamos mudar isso. E temos que usar também palavras incentivadoras. Quem não gosta de reconhecimento? Todos nós precisamos ter reconhecimento. Que boa a comida que você fez, está saborosa, meu amor. Que bacana, você conseguiu aquilo que nós estávamos planejando, meu marido. Para os filhos, poxa, parabéns, você tirou 6 na prova, melhorou, o bimestre passado foi 4, agora é 6, parabéns, filhos, está vendo? Você vai conseguir, vamos continuar. É incentivar, nós precisamos usar palavras que estimulem as coisas boas das pessoas. Porque observe, normalmente nós temos muitas palavras para criticar, para censurar, para apontar o erro. Mas nós esquecemos que as pessoas estão acertando na maioria das vezes. Na maioria das vezes as pessoas estão acertando no dia a dia. Ah, não fez mais que obrigação, é verdade. Mas muitas pessoas se esforçam muito para cumprir a obrigação e elas merecem incentivo. Elogiar a esposa, elogiar o marido, elogiar os filhos elogiarem os pais, isso é fundamental. Não é aquele elogio vazio, barato, não é aquele elogio bajulador, é o reconhecimento, falar que bom que você fez isso, parabéns. E quando a pessoa não consegue, vamos tentar, nós vamos conseguir, você vai conseguir. Nós precisamos desses estímulos nos nossos dias. Nós, quando chegamos nos nossos lares e encontramos as pessoas que estão lá, nós queremos ser acolhidos com palavras amorosas, de reconhecimento. E quando chegamos lá, como nos dirigimos a eles? Também temos que entender que quem está em casa teve a sua rotina, teve os seus aborrecimentos, também veio muitas vezes de outros lugares. Então nós temos que tomar cuidado para não trazer dentro do lar uma raiva, um dissabor, um descontentamento com uma série de situações e despejar a nossa indignação, insatisfação nessas pessoas, porque eles são os menos culpados de tudo isso. Então nós temos que expressar de forma a dizer: ah, hoje eu tive um dia muito difícil, mas graças a Deus eu estou aqui. E entender que nós não podemos brigar com as pessoas erradas, não podemos brigar com ninguém, muito menos com a nossa família. Então nós realmente usarmos da nossa palavra para fortalecer esses vínculos, esses laços. falar dos nossos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, e o outro que ouve, saber ouvir, é fundamental, porque ajuda a dissipar tudo isso. Porque quando nós explicamos que o problema esteve lá no trânsito, esteve no trabalho, esteve fora, a outra pessoa que nos acolhe é capaz de entender, não é comigo que ele está aborrecido. É com a vida, é com o contexto que ele está vivendo. Então não vai ter uma reação negativa. Por isso que é importante nos comunicarmos, falarmos uns para os outros das nossas dificuldades. Isso é tornar a palavra um instrumento também de ligação, de união entre as pessoas. Porque aí o outro nos entende, nós entendemos o outro e dissipam os desentendimentos. Temos que usar palavras de reconhecimento, eu já falei. E olha as palavras desintegradoras da união do lar. Acusações, isso é algo muito problemático. Nós podemos, através de acusações, desintegrar as nossas relações. Outras palavras muito difíceis que nós usamos, de reclamações. Reclamar o tempo todo de tudo. Quem gosta disso? Ninguém gosta de reclamação. Mesmo que você não seja o culpado por algo, ouvir a reclamação de alguém que fica sistematicamente lamentando das dificuldades torna o ambiente desagradável. Tem filhos que preferem estar fora do lar de tanto ouvir os pais reclamando dele, filho, um do outro, do casal, da vida, da sociedade, de não sei o que, de não sei o que lá. Então as reclamações sistemáticas, elas são muito problemáticas. Elas vão nos afastando uns dos outros. E palavras ofensivas, palavras de xingar o outro, de agredir o outro verbalmente. Nós não podemos xingar ninguém do nosso lar, nem de fora, muito menos do nosso lar. Usar palavrões para se dirigir a alguém, isso é algo que destrói as bases da família. E palavras grosseiras, são também as palavras chulas, palavrões e tantas outras. Então tudo isso são fatores que são desintegradores da família. E algo muito problemático, olha, são as palavras manipuladoras. Tentar estabelecer dentro do lar o domínio a partir da manipulação dos filhos, falando coisas contra o pai ou contra a mãe. Muitas vezes na hora de uma briga nós podemos falar coisas que atingem o relacionamento entre pais e filhos. Isso é muito sério. Muitos filhos muitas vezes perdem o respeito pelos seus pais por causa disso. Então nós temos que ter um cuidado, uma cautela muito grande. Porque isso, uma vez falado, muitas vezes demora até eles poderem entender que tudo aquilo foi fruto de uma perturbação momentânea. Que aquilo realmente não expressava uma verdade. Então nós temos que ter uma cautela muito grande. Isso se chama alienação parental. Quando um dos dois, o pai ou a mãe, começa a controlar os filhos falando mal do pai ou da mãe, para colocar os filhos ao seu lado, para ficarem contra o pai ou a mãe. Isso é algo muito perigoso. Isso é até passível de intervenção da justiça numa família, quando isso se caracteriza principalmente nos processos de separação do casal. Então nós não podemos envolver os filhos nas nossas disputas conjugais, nos nossos desentendimentos. Nós temos que poupá-los, porque o problema não é deles, o problema é do casal. Então, um não pode desmerecer o outro perante os filhos, acentuar defeitos, enfatizar erros, ficar contando insistentemente o que o outro fez de errado, né? Dizendo que o pai abandonou, que o pai fez isso, que o pai não quer, que o pai não gosta, ou o pai falando que a mãe é negligente, que a mãe não é afetiva. Isso é algo muito problemático. Isso destrói a formação do indivíduo. Isso perturba qualquer pessoa em desenvolvimento. Ouvir aqueles dois que são representações divinas na Terra, do bem, do amor, da proteção, se degladiando entre si. Isso é algo muito destrutivo. Nós, pais, temos que preservar a imagem de pais perante os nossos filhos. Isso é algo muito importante que devemos observar sempre. E uma palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar um coração. E às vezes nem consegue reconquistar. quando excessivamente usamos palavras agressivas, ofensivas, difamatórias. Então nós temos que ter uma cautela muito grande, porque as nossas relações podem estar sendo totalmente enfraquecidas e até destruídas pela nossa comunicação, muitas vezes exprimindo apenas esse lado negativo que nós trouxemos até aqui, e que podemos reverter tudo isso, também utilizando essas informações da nossa comunicação, que pode ser positiva também, colocando mais amor, mais afeto nas nossas comunicações. Até ao advertir alguém que está errado, nós podemos fazer isso de uma forma amorosa, embora possa ser até contundente, mas é uma forma amorosa que dá ao outro a certeza de que nós queremos o bem dele e faz o outro repensar. Então nós podemos sempre melhorar essa comunicação, seja na família, seja fora dela. Mas para isso é necessário refletirmos sobre o que nós falamos. E nós temos que também lembrar algumas informações importantes, que as nossas palavras têm uma influência profunda sobre nós mesmos, porque em nossas afirmações reforçamos as nossas disposições interiores. Nós também, de tanto repetir alguma coisa, nós vamos consolidando ideias a respeito de nós, a respeito dos outros. Tem pessoas que insistem, até num processo de autoindução, de afirmar algo sistematicamente até aquilo se tornar uma verdade para ele. Então nós também influenciamos a nossa própria vida a partir de autoafirmações. Sabe por que muitas vezes a gente não vai para frente? Muitas vezes a gente está bloqueado porque a gente ouviu tanto dos outros que nós não íamos ser nada. E nós acreditamos nessa ideia e afirmamos tanto que nós não somos nada, que nós nos tornamos o quê? Nada. Ou ouvimos tanto, você é muito imperfeito, e você fica repetindo o tempo todo, eu sou muito imperfeito. Nós passamos a acreditar nessa ideia que nós somos a imperfeição pura. Nós temos que afirmar algo diferente. Nós temos que dizer, eu sou perfectível. Eu fui criado por Deus para me tornar perfeito. Eu estou aqui para isso. Eu posso até dizer, eu sou um espírito que errei muito, mas eu vim para acertar. Então eu sou um espírito que estou aqui para vencer. E de tanto afirmar isso, nós vamos acreditar que nós estamos aqui para isso mesmo. E nós vamos vencer. Porque o homem é essencialmente aquilo que ele pensa. Se ele se acredita um vencedor, alguém capaz de superar os seus obstáculos existenciais, ele se torna esse vencedor. Porque ele acredita nele mesmo. Agora, se eu nego a mim esse potencial, essa possibilidade, se eu afirmo que eu não posso, então eu não poderei realmente. Eu serei um espírito estagnado. Por isso que nós temos que afirmar aquilo que realmente nós somos. Não somos anjos ainda, mas nós não somos mais espírito inferior, tão inferior assim. Nós não somos mais espírito embrutecido. Nós já vencemos o estágio das feras. Nós estamos hoje na humanidade, a caminho da angelitude. É isso que nós temos que afirmar. Que somos espíritos que estamos aqui para vencer. E é isso que nós somos. E nós vamos lembrar algo importante, que as nossas palavras realizam criações mentais. Nós criamos e interferimos numa dimensão da vida que ainda nós não conhecemos muito, que é a realidade espiritual, que nós ainda temos muita dificuldade de entender como tudo se passa. Mas aquilo que nós estamos falando diariamente está criando um impacto nessa dimensão da vida, e isso está refletindo sobre a nossa estada aqui no mundo material. E quem nos informa isso é André Luiz, lá no livro Obreiros de Vida Eterna. Ele disse assim: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre os objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, aquilo que nós ficamos falando, conversando, nós estamos nutrindo algo no mundo espiritual que está encaminhando para aquilo que nós temos intenção. Às vezes a gente tem raiva de alguém porque a pessoa nos prejudicou. Porque a pessoa foi desleal, infiel, nos traiu, ela nos roubou. E nós, quando vamos falar dela, nós falamos com mágoa, com rancor. Porque nós queremos essa pessoa sendo castigada. Nos falta perdão. Nos falta compaixão pelo outro. E quando nós falamos, nós vamos denigrindo essa pessoa perante as outras pessoas. Além de interferir no conceito que as pessoas têm sobre ela, o nosso adversário, nós também estamos mobilizando energias no mundo espiritual. Estamos intencionalmente levando para que algo se volte contra essa pessoa. Então observe a gravidade que é falarmos de alguém, reclamarmos de alguém, maldosamente ampliar o defeito de alguém para o outro. Porque não só perante o outro nós estamos prejudicando uma pessoa, mas no mundo espiritual nós estamos direcionando coisas que vão atingir essa pessoa. Agora, isso não funciona só para as coisas ruins. Funciona também para as coisas boas. Porque tudo que nós falamos até aqui nós podemos reverter. Se nós falarmos do bem, do progresso, do amor, do potencial, da possibilidade, do que nós podemos fazer de melhor, nós também mobilizamos isso. Por isso que quem cultiva uma conversação otimista atrai coisas positivas para si, porque está movendo essas forças do mundo espiritual que nós não conhecemos direito ainda. Você falar do bem, do futuro promissor, das possibilidades que há para a sua família, para os seus filhos, falar de que eles podem alcançar e sonhar e desejar o bem, nós estamos mobilizando algo de bom para nós também. As coisas não funcionam só para nos derrotar. O mecanismo é o mesmo. Ele também funciona para nos fazer levantar, para nos progredir. Então vamos falar mais do bem, vamos falar mais de otimismo, mais de esperança, vamos falar mais de confiança e nós vamos observar que o mundo começa a ficar diferente. E temos ainda que refletir sobre a educação da palavra. Como fazer para mudar, então, se nós percebemos que não estamos usando bem a nossa palavra? Vamos fazer isso, olha. Vamos pensar, vamos refletir. Se o que nós falamos é falado no momento apropriado. Quase tudo pode ser dito na vida, quase tudo. Mas cada coisa tem o seu momento. Temos que pensar antes de falar algo mais sério, se aquele é um momento. Você quer ver um momento, um exemplo totalmente adequado para a gente ver? É quando a gente vai tratar de problemas familiares na hora de uma refeição. É o momento mais inadequado que tem. Porque ali, na refeição, é um momento que ele é simbólico para a humanidade. Já há milhares de anos, nós criamos vínculos entre as pessoas em torno da refeição. Nós somos espíritos, estamos evoluindo, começamos na beira da fogueira, comendo a caça que nós assamos, depois passamos para as casas e fomos sempre nos reunindo e nos congregando, nos unindo mais às pessoas em torno da refeição. Aquele é um momento de união, ele tem um profundo significado simbólico e o alimento ele tem um significado espiritual também. Ele também recebe as impressões magnéticas de quem o preparou. E se a gente entra numa discussão naquele momento, a gente quebra essa possibilidade de união naquele momento. Jesus se despediu e deu instruções importantes para os discípulos em torno de uma refeição, simbolizando toda aquela união que tinha que haver entre as pessoas ali. Então nós temos que pensar bem nisso. A refeição é o momento que nós não vamos discutir, não vamos advertir o nosso filho, não vamos chamar a atenção de ninguém naquele momento. Então esse é o exemplo de que se o que é falado no momento apropriado. Temos que refletir muito nisso. Refletir também se contém a verdade, não a nossa verdade, mas a verdade, aquilo que realmente é. Eu sei que verdade é um conceito relativo, mas nós muitas vezes distorcemos a realidade das coisas para adequar os nossos interesses. Então, quando nós vamos falar algo, é uma expressão da verdade? Ou é uma interpretação nossa que nós criamos para induzir alguém a um comportamento? Precisamos pensar nisso também. E se é falado com afeição? Como já vimos, a afeição é fundamental na nossa comunicação. Se é falado para trazer benefício Se nós não vamos tirar bem nenhum do que nós falamos, não falemos, calemos. Porque se não pode ajudar, se não pode alegrar, se não pode consolar, se não pode orientar, se não pode elevar, é melhor não falar. E se é falado com a mente plena, com amor e bondade, o amor e a bondade que a gente já é capaz de ter, não aquele que é o máximo que um dia nós vamos ter, mas o que nós já somos capazes. Refletindo dessa forma, nós conseguiremos educar a nossa palavra, conseguiremos mudar a forma de nos comunicar dentro do nosso lar. E, numa recomendação importante de Emmanuel, ele diz assim, olha, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Nós temos que ter um equilíbrio ao nos comunicar com as pessoas. Não podemos parecer uma pessoa pouco confiável, mas também não podemos parecer excessivamente severos. Também nós podemos perder muitas oportunidades quando nós somos, entre aspas, muito mole. Quando nós não falamos aquilo que precisa ser dito também. E às vezes tem coisas que nós temos que falar de modo claro, direto. Hoje tem muitos pais que têm muito medo de falar para o seu filho que isso está errado, que isso não está certo. E é um erro também. Nós temos que dizer que certas coisas são erradas e sempre serão. Não é porque está todo mundo falando, não é porque a mídia traz e dizendo que está tudo certo, que nós vamos ficar afirmando. Ah, tudo bem então, é relativo, então você pode viver, você pode experimentar isso. Tem muitos jovens e muitas crianças que estão se perdendo porque falta firmeza nos seus pais. Mas falta firmeza amorosa em dizer, não faça isso. Não haja assim. Né? Então temos que pensar nisso também. E para finalizarmos, vamos buscar uma palavra de Jesus sobre a palavra. Certa vez, os fariseus ficaram super preocupados, intrigados, por que os discípulos não lavavam as mãos? Porque eles tinham uma preocupação com a pureza espiritual do alimento. E lavar as mãos era importante para preservar a pureza espiritual. Não era nem tanto questão de higiene que ele se preocupava na época. Mas eles vieram perguntar para Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos e tornam o alimento impuro? E aí Jesus, com a sua sabedoria, a sua capacidade incrível de usar a palavra para elevar o espírito humano, ele disse isso. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. As nossas palavras podem estar contaminando a vida ao nosso redor. Pode estar contaminando nossa existência, o nosso destino. Mas as nossas palavras também podem transformar a nossa vida. Basta que reflitamos sobre elas e usemos a boa palavra. A palavra do amor, a palavra do perdão, a palavra da elevação do espírito. A palavra que pacifica, a palavra que harmoniza, a palavra que une, que aproxima, que acaricia, a palavra que nos faz sentir bem. Usemos essas palavras no nosso dia a dia e nós veremos como a nossa vida se transforma. Muito obrigado a todos e que Jesus abençoe e ilumine a vida de todos. Que tenhamos todos uma excelente semana, amanhã que começa a semana, o domingo. Que Deus abençoe a vida e o lar de cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado.